Não quero mais seu amor. Se você não deu valor, não adianta chorar. Bem que eu tentei te avisar. Levei a sério quanto pude esse nosso amor. Acreditei de corpo e alma em quem não deu valor. Tudo bem, tentei, se não deu certo, a vida continua. Se não vivi todo esse tempo, agora vou viver. Vou jogar fora o sentimento que me faz sofrer. Tudo acabado, é fato consumado. Quando olha pra trás, vai ver, reconhecer o quanto eu era importante pra você. Se a saudade em você doer, não venha mais me procurar. Eu me cansei de você, não quero mais seu amor. Se você não, não adianta chorar. Bem que eu tentei te avisar. Agora que acabou, me vem com juras de amor. Não adianta chorar. Bem que eu tentei te avisar. Chega mais, Denis Gama 2 do forró. Deixa comigo, meu parceiro Luiz e o Sam. Tamo junto. Portal Simbora. Rocha. Levei a sério quanto pude esse nosso amor. Me dediquei de corpo e alma a quem não deu valor. Tudo bem, tentei, se não deu certo, a vida continua. Se eu não vivi todo esse tempo, agora eu vou viver. Vou jogar fora o sentimento que me faz sofrer. Tudo acabado, é fato consumado. Quando olha pra trás, vai ver e reconhecer o quanto eu era importante pra você. Se a saudade em você doer, não venha mais me procurar. Eu me cansei de você, não quero mais seu amor. Se você não deu valor, não adianta chorar. Bem que eu tentei te avisar, agora que acabou, me vem com juras de amor. Não adianta chorar. Aloysio Sam! Não quero mais seu amor. Se você não deu valor, não adianta chorar. Bem que eu tentei te avisar, agora que acabou, me vem com juras de amor. Não adianta chorar. Bem que eu tentei te avisar.